É muito importante, é muito importante mesmo. Ora, nós estávamos a necessitar muito de todo o material, todas as camas do hospital estavam a necessitar de serem substituídas. Para nós foi ótimo, portanto, conseguimos substituir todas as camas, que ainda tínhamos todas as camas manuais e desde a fundação do hospital, conseguimos substituí-las hoje em dia por camas eletrónicas, portanto, articuladas todas eletrónicas. Foi muito importante isso. Por outro lado, conseguimos criar um banco de material para podermos emprestar gratuitamente às pessoas que estão em casa. Nós começámos a sentir isso quando tínhamos alta dos hospitais e as pessoas não tinham, queriam levar o doente para casa, mas não tinham uma cama articulada, não tinham um andarilho, não tinham de maneira nenhuma material para poder ter esse doente em casa. Ora, nós conseguimos, como vocês também já sabem, nós conseguimos ser beneficiados e recebemos uma menção honrosa pelo Prémio BPI Sénior, em que nos deu algum material, e com o material que veio da Suíça também, conseguimos neste momento ter dezenas e dezenas de pessoas beneficiadas em casa, que têm em casa o material para poderem usufruir dele sem qualquer custo. Que quando não lhes for necessário, vou devolver novamente à Fundação, a Fundação vai emprestar a outras pessoas. É isto realmente aquilo que nós temos que fazer pelas pessoas e que esperamos continuar a fazer. E para isso necessitamos desta boa vontade, e que já agradeço muito à Cruz de Malta, que nos visitou, que será sempre bem-vindo ao Liberador Hospital.